Antena Web Informação. Prontos para uma revolução tecnológica e eletrónica? Todas as quartas trazemos-lhe Ultra Geek, um programa totalmente dedicado aos amantes e apreciadores destas áreas. Ultra Geek, quartas das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Morreu a bebé que foi atirada de um piso em Espanha, neste caso de um andar mais propriamente. A pequena de apenas 36 meses estava a ser violada por um professor de música de saxofone, mais especificamente quando às 3h30 da manhã, na sua própria casa, a mãe da bebé se deu conta do incidente. Na aflição e no momento e durante a discussão com a mãe da bebé, o professor decidiu atirar a criança pela janela fora. Os vizinhos, alertados pelos gritos da mãe, pensaram inicialmente que se tratava de um boneco, chocando-se depois com a imagem de uma criança real e não de um boneco. Foi encaminhada diretamente para o hospital, mas não resistiu e ontem à tarde acabou mesmo por padecer ante os ferimentos. A criança, bebé de 1 ano e meio, do sexo feminino, sofria de um traumatismo crânioencefálico grave, do qual não chegou a recuperar. Quanto ao professor, sabe-se que já estava indiciado, exatamente, aliás, já teria sido acusado inicialmente por tentativa de violação de menores, mas nunca antes tinha sido apanhado em flagrante. Este incidente deu-se às 3h30 da manhã, estando ainda por explicar o que terá motivado a vinda do professor a casa, dado que a criança e a mãe, supostamente a mãe, não teriam aulas de música com este professor, nem na referida escola. Taça da Liga, Taça CTT, Sporting, Clube de Portugal fica pelo caminho. Já na passada semana tínhamos assistido à derrota do Futebol Clube do Porto por 1-0 em Famalicão, que ditou o afastamento da equipa agora treinada por José Peseiro desta competição, mas ontem foi a vez do Sporting Clube de Portugal cair, neste caso com uma vitória ante o Arouca. A equipa de Jorge Jesus teve um futebol apático na primeira parte e só conseguiu um golo frente a um Arouca não muito diferente. Ainda assim, esta vitória seria irrelevante, já que o Portimonense, que esteve a perder por 2-0 frente ao Futebol Clube de Passos de Ferreira, acabou por dar a volta ao resultado. Uma reviravolta que começou ainda na primeira parte, já aos 44 minutos, com golo da equipa Algarvia. Na segunda parte, o Portimonense fez ainda mais 2 golos, que ditaram a vitória por 3-2 e a vitória no grupo A, com um total de 9 pontos, isto é, 3 vitórias, aliás, peço desculpa, grupo C, 3 vitórias, 9 pontos na totalidade. Recorde-se que o Portimonense Sporting Clube faz história ao ser o primeiro clube da 2ª Liga a apurar-se para umas meias finais da Taça da Liga, agora rebatizada de Taça CTT. Ainda no desporto e também referente à Taça da Liga, festival ontem no Parque Comendador Joaquim Almeida Freitas. O Benfica venceu por 6-1 a equipa do Moreirense, o clube local. Foram momentos frenéticos. Em 18 minutos, 4 golos. 2 deles apontados por Anderson Talisca, um deles de grande penalidade. Uma, entre aspas, ou porque não, sem aspas, infantilidade de Patrick, que com as duas mãos empurrou o jogador Nelson Semedo, aliás, Vitor, Gonçalo Guedes, para o chão, já dentro da grande área de Nilsson. chamado a converter, Anderson Talisca não falhou e abriu o ativo, abriu a torneira para um festival de golos. Depois, aos 14 minutos, Anderson Talisca aproveita um ressalto, faz o 2-0 e depois, mais tarde, o 3-0 por Nicolás Gaetano, um grande golo que merece ser visto e revisto. O Moreirense reduziria aos 30 minutos por Yuri Medeiros, um belíssimo golo também, e ainda antes da final da primeira parte, era a vez de surgir o 4-1 por Raul Jiménez. Grimaldo teve os seus primeiros minutos ao serviço da equipa encarnada de Lisboa. O jogador que foi contratado neste mercado de inverno jogou os seus primeiros minutos sem golos, mas com uma boa exibição. A propósito disto, Anderson Talisca e Gaetan, que regressou depois de um tempo muito grande de lesão, voltariam a marcar. Neste aspecto, Anderson Talisca fez então um hat-trick e acabou com 4 golos na conta pessoal da Taça da Liga. O Benfica segue em frente, tal como o Portimonense, e hoje vão ficar a saber os seus adversários. A equipa de Portimão poderá jogar com o Marítimo ou com o Famalicão. A equipa maritimista está como favorita, já que tem 6 pontos e é equipa da Primeira Liga, portanto tem outras possibilidades no próprio plantel. A equipa do Benfica poderá jogar com o Rio Ave ou com o Sporting de Braga. Qualquer uma das duas equipas será um adversário difícil e mesmo entre elas o debate será interessante. Adivinha-se um jogo emotivo em Vila de Conde, um terreno apreciado pelos vilacondenses do Rio Ave Futebol Clube. E também ainda sobre o desporto, já que esta antena de informação está a ficar muito marcada pelo desporto, dizer-lhe que a Liga, a segunda Liga, a Liga de Honra, já não terá aquela condição que estava a ser contestada pelos clubes. A patrocinadora chinesa, que deve patrocinar a Liga de Honra nos próximos anos, decidiu deixar cair por terra a exigência de que 10 jogadores chineses estejam entre as 24 equipas. Simultaneamente, exigia-se 3 treinadores adjuntos de origem chinesa. Agora, a patrocinadora decidiu rever esta medida e o parágrafo passou de obrigatório a preferencial. As equipas que tiverem jogadores chineses receberão um bónus da patrocinadora. Ainda assim, a Liga de Clubes tem recebido várias críticas ou várias queixas dos clubes que não gostam desta medida, já que isto seria uma discriminação por, neste caso, favoritismo, uma discriminação por nacionalidade. Está ainda por avaliar esta situação com respeito a esta patrocinadora. E a Troika está em Portugal para a terceira reavaliação no pós-términos de resgate. Já se tinha acontecido em 2014, já se tinha acontecido em 2015 e agora em 2016. A Troika, neste caso o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, chegam numa altura em que António Costa tomou posse há apenas 2 meses. E tudo isto ainda antes do aprovamento do Orçamento de Estado para 2016, que só deverá acontecer a 16 de março, segundo o calendário de debates aprovado esta manhã na Assembleia da República. Neste momento, a Troika está bastante receosa quanto às previsões, entendem, demasiado otimistas, de António Costa e do seu governo. Mesmo sendo Mário Centeno quem é, um economista de renome não consegue acalmar, por assim dizer, nem sequer as agências de rating. Fitch e Moody's já manifestaram a sua preocupação e também a possibilidade de rever a nota de Portugal. Portugal precisará de um crescimento de 2,1% e de baixar o déficit para 2,6%. Mas as medidas que o governo, liderado por António Costa, que tem aprovado nos últimos tempos, parecem ir no sentido inverso. O aumento da despesa, a redução da receita, tudo isto para impulsionar a economia. Mas António Costa não tem, neste momento, dados que permitam à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional um descanso maior. Recorde-se que estes 2,6% não estava previsto na campanha eleitoral de António Costa, mas sim uma exigência da própria Comissão Europeia face aos compromissos internacionais de Portugal. A Troika estará aqui em Portugal até ao próximo dia 3 de fevereiro, ou seja, até à próxima quarta-feira. O Antenor Informação vai ficar por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Pedimos desculpa pelo facto de ontem não ter havido Antenor Informação, alguns contratempos técnicos, mas cá estamos. Voltamos então a encontrar-nos na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, por volta das 13h25. Até amanhã.